com meu Mike Delta Bravo. Tá bom, meu Mike Delta Bravo, continue a aproximação, aguarde pista livre e ajuste de altura de jogada. Entra aguardando pista livre do Mike Delta Bravo. Victor Golf, aguarde mantendo a posição. O Follow Me Car já prossegue para a posição para traslado até ataque civil. O Charles Golf está para a posição, aguardando a lei do Follow Me. Autorizado 07, Chile Taxi. Chama para o táxi 304. Baixado, checado, mais para lá. Continue, aguarde. Continuar, né, aguardando. Via Mike, na Quebec, chame Torre 1-1-1-3-1-9-5 para prosseguir para o hangar. Via Mike, é que chama Torre para o lugar, para o Mike Delta Bravo, pouso autorizado, pista 90. É, pouso autorizado, 90, Mike Delta Bravo. Decolada 21, não chame o controle, frequência 120, décima 8. 1208, obrigado. Bom dia, até 3859, passando nível 120. Alô, Salvador, tá 3663-08, se tiver questionamento. Tá 3663-08, aguarde o ataque. Salvador, o Sérgio Pergunto, que está na manifestação Quebec para o cruzamento. Você vai aguardar, mas foi tudo, está 3663. Pode ficar para a Serra de Pergunto? Serra de Pergunto, autorizado o cruzamento, não está 35. Autorizado o cruzamento, pista 35, Serra de Pergunto. Bom dia, Gol 2196, autorizado a alinhar e manter chão. Pode manter na 1-0, Gol 2196. 3604, sexo autorizado via parte índia, ponto de espera, torre 1-1-1-8-9-5, ajuste no 09, bom vem. Sudeste, Salvador, pela sua visita de informação de voo alerta, Recife, 1-2-5, decima 1. Direito no 21, décima 1, no solo. meia, decolagem autorizada, pista 90, vento 120 graus, 90. Decolagem na 10, voo 296. Criança Brava, bom dia, táxi de alta, mantenha antes do auxiliar. Salvador, linha 3 no 1, autorização para Guarulhos. Linha 3 no 1, bom dia. Autorizado Guarulhos, nível 360. Decola da pista 1-0, curva direita, subida da El, Lisa, Mótiva. Linha Autorizado 1-0, Piraí, Lombardi, Autorizado 44, Pagode. Transponder 5014, controle 120, decimal 8. Com 3304, autorizado a alinhar e manter pistola aí. Alinha e mantém 1-0, 3304. Umbase, autorizando 44, Pagode. Zuno 96, decolado aos 25, chama controle 120, décimo 8. Errou, muito obrigado. Israel, Lisa, Mótima, autorizando 1-0, Piraí, Umbase, 44, Pagode. Ativo, 5-0-4, eles respondem. Chamando para reto, reporte para o senhor, puxe bag acionamento. Aguarde. Entra o Juliette, mãe, que dá essa brasa. Bom dia, 2196 da Gol, 2676. Gol 2196, contato a canal da colagem, se mantém nível de voo 360. Voo na proa de Leda. Voando Leda, 2196. Solo Serra Delta, uniforme concluído o cheque de motores, muito grato e bom serviço. Igualmente. Mike Delta Bravo, mantenha a posição. Cabo Romeo Delta, hotel Golf. Tu me faz pista aqui da sala. Bravo, Golf Vitor, nível 240. Decola da pista 107, curva direita, subida da El. Da El Coral, transponder 5020, controle 120, décima 8. Transponder 5020. É o Golfo, desenvolvimento correto. Confirme o parte, PAB. Acionamento táxi, decolagem com a torre 118 decimal 95, ajuste 10, 19, bom voo. Táxi autorizado via parte, Inter, ponto de espera, torre 118 decimal 95, ajuste 10, 19, bom voo. Papa Romeo, Mike, Delta, Bravo, táxi via Pátio após o ingresso na navegação, mantenha através do 09. 04, cruza 1910 pela Arbor, eleva. Então, 3604, contato ardão da decolagem, submantenha nível de voo 360, passando 2000 pés, voo direto a Elefa. Positivo, já cruzou então 2000 pés, vamos lá direto a Elefa, na 3304. Mike Bravo Delta, informo que a passagem dessa passagem do TAN em direção ao pátio, através do portão 10, aguarde o follow-me da Infraero, me reporte no taxi 100 Lima. Aguarde o follow-me através do portão 10, me reporte no taxi 100 Lima. Chame centro Recife, na frequência 12.0, solicite a proa. Faz negativo 12.0288. 12.0288, está 3259. Salvador, muito bom dia, até 3663.0, pronto. Utilizado, linha área decolar posicional 0, vento 3 graus, 2 nós ajuste de altímetro 10. A linha decola posicional 0, 10, 19, ajustado para 3663. Na frequência 125 décima 1. 251, bom dia. Queira Cabral, estamos em contato com o pessoal do Rádio, espero que esteja feito o seu follow, mas tem a posição, aguardando. Via Mike, Quebec, na Quebec, Sumitorre 1-1-9, direcionando a destino, ajuste 1-0-1-9. Excelente, é a 250 sua identificação, desça até nível de voo 070, número 3 na aproximação, reduza a 2509. Chama o controle, frequência 1-2-0 da Timóvel. 208, obrigado, bom dia. Salvador, TAM 3663, decolado na DAEL, passa 2000. TAM 3663, contato radar na decolagem, submantém a nível de voo 340, passando 2000 pés, voe na proa de Leyback. Autorizado, 340, vai voar Leda agora, TAM 3663, obrigado. Luna 184, voe na proa de Dona. Dona, 184. Para descer do Azul 2590. Azul 2590, desce ao nível de voo 090. 090, Azul 2590. Luna 184, voe autorizado a descida para 2000 pés, ajustado 909, na proa de Dona. 2000 com 1089, voo 1184. Vai que é bom. 2590, vou autorizar a descida a nível de voo 060. Autorizado nível 060, azul 2590. Azul 2590 na descida, utilize velocidade de 2209. Velocidade 2209, azul 2590. Chamando a 250, reduza para 2309. Papa Romeu, Delta, Hotel Golf, autorizado. Decolagem, pistão 7, vento 130 graus, 129. Você está esperando dar uma separação maior com o tráfego. Autorizado, você quer agir? Uno 184, autorizado sinal do procedimento e leite que saiu da pista 10, reposto no curso do localizador. Confirma sua velocidade indicada. 250 mais. Você tem condições de manter sua velocidade até as proximidades de 4 e Duna? Pois, sim. Sente grata. Azul 2590, rua autorizada descida para 4 mil pés, ajustado no 019. 4 mil pés com 1019, azul 2590. Azul 2590, reduz a 2009. 2009, azul 2590. Colado 37, no controle, frequência 1209. 1208, zero da Lua. Tornou Delta, Hotel Golf, decola. Papai Romeu Delta, Hotel Golf, contato radar na decolagem, se mantém em nível de voo 240, via saída da El, passando 2000 pés, vem na proa de coral. Via saída da El, passando 2000 pés, coral. É 250, vou autorizar o descida nível de voo 050. mil na frente do coral. Gente, Delta Hotel Golf. Salvador, bom dia, 621, passando 2190, para 160, informação hotel aqui em casa, bom. Bono 621, sem identificação, deixa 4 mil pés, via chegada bom, seu estado 9019. 590, reduz a 1809. 1-8-0, azul 25, 9-0. 6-6-2-5-0, reduz a para 2-0-0-9. Desça 3 mil pés, ajustado no 019. Isso não é autorizado para chegar a questionamento no portão 02 e chame pronto para o táxi. Então, 3663, no centro Recife, 125 decimal 1, caso negativo, 133 decimal 95. 513395, tenha um bom dia, obrigado. Paulo Salvador, azul 2724, está no hotel, solicita autorização de tráfego. Azul 2724, bom dia, autorizado Aracaju, nível 170. Decola da 120, curva esquerda, descida subida Conde. Transponde 5033, controle 120, decimal 80. Transponde agora em curva à esquerda, sai da ponte. Transponde 5033, controle 120, decimal 8, azul 2724. Vai ser buscado agora até a voz, quando você estiver com acionamento. Pode a próxima polícia ser na minha dúvida. Confirme direita 0. Esquerda 040. Esquerda 040, vai interceptar na catoa. Vai informar. Avisado aqui 250. Oxenã 6250, retiração para sequenciamento. Curva esquerda na proa 030. Limitado pelo custo localizador, deixa 3 mil pés. No 94, pouso autorizado, pista 10, vento 120 graus, 109, ajuste de altímetro 109. NG, pouso 10, 1194. Autoriza direto o Valadares com o Dr. Algum, filial seria 235, é 110 graus à direita. Dr. Algum, mantém a pureza de coral, correndo com relação com o centro de Recife. Ótimo. Estabilizado o localizador azul 2590, tem um campo à vista. Gente, azul 2590, completo final do procedimento, chame torre 1 no 8, decimal 95. Torre 3895, azul 2590. Salvador, bom dia, azul 2590, estabilizado. Azul 2590, continua a aproximação, aguarde pista livre. Aguarde a pista livre, azul 2590. Papa November Alfa Romeo, vou local Salvador, Salvador, decolagem da 17, curva esquerda via corredora Serra, escrito 1100, controle 120, decimal 80, o transponder 0122. No solo 4-6, libera a direita, chama o solo Salvador Chacachão, 2-1-1. 2-1-1, vou para o ano de baixo. Lembra, Serra Romeu, cotejamento está correto, 0-2-9, adicionamento fácil, decolagem, torre 1-1-8, decimal 9-5, adicionando 0-1-9. Bom dia, parte autorizada em Alfa, Juliette, portão 04. Alfa, Juliette, 04. Salvador, voo no 648, passando 190 para 150, sem informação até. Voo no 648, sendo identificação, deixa nível de voo 050 na prova de Mari para interceptar a chegada Mari. Para o 050, na prova de Mari, chegada Mari, 643. Volta ao seu Golf, estamos em contato com o Centro Recife, o mesmo solicita que se mantenha a prova de Coral. Chamando a 250 completo, chame torre na frequência 198 decimal 95. 1621 desça 2000 pés, autorizado o final do procedimento ele é fixo da pista 10, aposta no custo do localizador. Sendo mais chegou 2000 pés, autorizado em treino, apostará no custo do localizador 621. ACM na papá para o cruzamento. Bravo, Delta. Azul 2590, no solo aos 49, libera a direita, chame São Caedor no 2019. 2-1-1 na direita, azul 2590. Alfa Kilo 43, produção E4 Romeo. Alfa Kilo 43, 4 Romeo, Entra número 3, mantenha o perfil de chegada. Sim, mantém, 3, 2, 1. 4 Romeo Delta, até o Golf, chame Recife, 1251, no caso negativo, 1-3-3, decimal 95. 1-3-3, vazio. Regina secundária, 1-3-3, decimal 95. Controle FN63, tudo separando, se escuta. Porto do localizador, 621. 621 está autorizado o final do procedimento, reporte em Duna interceptando. Procedimento 621, está assistindo. Procedimento 621, contato radar da decolagem, sobre mantém a nível de voo 360, passando 2 mil pés, foi na proa de Leda. Estimativa, proa de Leda já passou 2 mil, grato, 631. Direto, morte lá. Se não é atriz no ano, mantenha a proa de Leda, guarda na autorização do centro. Aguarda. Na mesma frequência. Papa Romeo Kilo, Índia Rebeca, parte específica de cola. Chame torre 1 na 8, decimal 9 e 5. 18, 9 e 5, gol 621. 5, decola da pista 17, curva à esquerda. Via corredor forte e inicialmente restrito 1.000 faz a liberação do controle. Transponder 0260, controle 120, decimal 80. Delivery, pouso, 1.089, 1.621. Já como o Chimir está em cruzamento correto, se você está bem? Oi, Turismo 9514, confio o PAB. Deixa na 09, bom voo. Chama 250 na Alfa. Alfa, Juliette, porção 108. Controle Gol no 648, pode manter 2509 até a próxima dona? Afirmativo, Gol no 648, deixa 2000 pés, ajustado 1099, autorizado o final do procedimento do LSXC da pista 10, aposto no custo localizador. 2000 pés, 1019, autorizado em LSXC da 10, Gol no 648. 3819,6, confirma sua velocidade indicada. 2509, gente, desça para 4.000 pés, ajustado na 09. 4.000 pés, ajusta 09. O Paulo para o desvio, para o translado. Quebec, 2 ondas. Autorizado a alinhar e manter. Reposto pronto ou reflaxe? Dois ondas no solo 57, direita, 1-2-1, décimo 1 no solo solo. Alô, 2-1-1, obrigado, tenha um bom dia, Zé. Controle? As 2780. As 2780, essa é a identificação, deixa nível de voo 050, vai na prova de TAP. Atenção, vou direto de TAP, de alto, 050, as 2780. TAP, 2780. Meia 3-1-1, conseguimos agora o contato com o centro, mesmo autorizador de Ognave. E chame o mesmo agora em 125 decimal 1, e caso negativo, 133 decimal 95. Comandante autorizado, Ognave está presente. E 1251-2395. 133 decimal 95, como secundário. 3395, grato, bom dia. contato com a infra-aero, Juliette, Bravo Delta. Juliette, 621. Estabilizado em LS, chegou no 648. 648, comprar este chamitor na frequência 198, decimal 95. 1895, obrigado. Salvador, voo no 648, bom dia. Voo no 648, bom dia. Pouso autorizado, pista 90, vento 90 graus, 909. Voo no 0, pouso autorizado, voo no 648. 23. Delta Solo. Confirme, houve algum fome? O senhor seguiu algum fome para prosseguir no intacto? Esse é o 03. Eu não consegui copiar, por gentileza, para repetir. Data correta, reporte para o setor do acionamento táxi. 10 ajustado no 099. É autorizado o final do procedimento que ele é executado da pista 10. Aponte no curso localizador. 2019, será estabilizado no na escuta da torre. Papa Romeu Kilo, Índia Quebec, decolado ao 04, condições de curva imediata à esquerda para o cruzamento? É mais cedo. Curva imediata, cruze no ponto médio da pista na 028. Kilo, Índia Quebec. É, direto. Sam 3896, completo sinal do procedimento ele é sucesso da pista 10, chame Recife 1 no 8 decimal 95. Corrigindo o chame Tom 1 no 8 decimal 95, Sam 3896. Sam 3896, obrigado. Para subida da EL, lida Porto Seguro, aguardando cópia. É, esquerda na cadeia. Torre Salvador, boa, 3896, baixar travado, uma milha para o Índia Zero. 3896, pouso autorizado, pista 90, vento 100 graus, 90 nós, ajuste de altímetro 90119. Ajuste 1019, tem um pouso autorizado na pista 90, TAM 3896. 3-4-8 autorizado, Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette, portão 3, igual no 643. Salvador, Papa Romeu, Kilo Índia, Quebec. Papa Romeu, Kilo Índia, Quebec, contato radar da decolagem. Turma para nível de voo 075, comprou hoje Conde, reporte atingindo. Sente, Kilo Índia, Quebec. Manterá a proa nordeste por quanto tempo, senhora? Poderá proa Maceió? Kilo Índia, Quebec, comigo. Quanto vezes está autorizado o voo direto Maceió? Sente em atenção para o 075 por hoje, Maceió. Carro Romeu, 5.5, torre 118, decimal 95. Papa Serra, Salienta, Solos. Lagoa Serra, Bravo Romeu, Juliette, Santos Dumont, nível 437. Decola da 1 no 7, curva direita, subida da El, Lisa, fazendo direto para o seguro, via 144 até a aldeia. Responder 5023, controle 120, decimal 8. Foi mês 1, 1, 9, 5, ajuste 1, 0, 9, 9. 3, 8, 9, 6, direita, 1, 2, 1, 1, Sol Salvador. 2, 1, 1, 3, 2, 1, 9, 6. Salvador, Azul 2, 7, 2, 4, solicita táxi, BAB de 5, 5, altura minha 3 horas, alternando Salvador. Azul 2724, aeronave, mas não, caminhão de bombeiros em direção 143. Observe o mesmo, táxi via 43, 71, táxi índice, ponto de espera torre 118, decimal 95, ajuste no 019, Mongol. Gente, atenta aos bombeiros, pátio 3, pátio 1, ingresso na Índia, torre 118, decimal 95, ajuste no 019, azul 2724. Salvador, bom dia, tá 3896, na Alfa. 3896, bom dia, táxi via Alfa Juliette, por 05, observando a TR da ajuda que sendo para o ponto de espera. Papá, autorizado táxi, até o ponto de espera da Papá. Bom dia, transporte Recife. Recife, nível 370 autorizado. Decola da 10, curva esquerda, subida Puca, Jambo, Aracaju, via pelo 17. Transponder 5052, controle 120, decimal 8. Bom, 184, Recife 370, rota de plano, decola na Puca, Jambo, Aracaju. Jefferson, 17-50-52, Condor 208, motor de saída para o 94. Pro 94, correto, repartição, senhor Peixe Dega, acionamento. 94. Estabilizado no X-ray, azul 27, acionado. Azul 2780, completo, acionado o procedimento, e chame Torre 198, decimal 95. 198, decimal 95, na Torre, azul 27, acionado. Juliette. Gente, vai fazer o 180 aqui, ingresso pra Juliette. Vai, Dona, 27 episódios. Eu continuo decolando a interseção total, você segue até a casa do 07. Uma pouso no 345, no 345, confirme. Afirmativo. Pronto, confirme também se chamado da terminal, Aracaju. Corrigindo aqui, é 1445. 1445 copiado. Para terminal seria 1345. Para Aracaju, aguarde aí. Azul 2780, informa um helicóptero decolando da interseção Papá, pista 97, aproximação não interfere, continue e aguarde autorização de pouso. Azul 2780. A gente já vai dando autorização de pouso, azul 2780. Torre Salvador, azul 2724, está pronto, pode esperar dar um lugar. Fazendo a nação 1110-1109 do dentro. Forma aeronave da Azul já marca dois termos. Confirma, inicia a decolagem imediata. Afirmativo, decolagem imediata, azul 2724. Dois ativos, 2724, mantém a posição. Ciente, mantém a posição, azul 2724. Lembrando que o carro meu mantém a posição, aborte a decolagem, mantém a posição. Bom dia, voo 1094, informação já. 1094, aciona identificação, desse nível de voo 050 e voo na praia de Itapes. 2 Itap 050, voo 1094. Papá, November, Oscar Romeu, a Torre Salvador, confirme. Oscar Romeu, a Torre Salvador. Oscar Romeu, mantenha a posição e aguarde. Na escuta da torre. 780, autorizado pouso, pista 90, vento 120 graus, 1-1 mais. Livre pouso, azul 2780. Oscar Romeu, entendi que está retornando parte 5, ao estacionar na frequência livre. Cheque equipamento de rádio. Ali e mantém pista no zero. Ali e mantém pista no zero, azul 2724. temperatura, mas é autorizado, 73, 71, Índia, ponto de temperatura 118, decimal 95, ajuste na 09, mandou. Mantenha a posição na taxiway eco, chame o solo Salvador no 21, decimal 1, solo aos 15. Azul 2724, autorizado a decolagem da 10, vento 120 graus 99, ajuste ao altímetro 1099. Autorizado a decolagem da pista 10, ajuste 1099, azul 2724. Alfa, da Papá, 78 helicóptero, Augusta, retornando ao Patiche. Chame para táxi então, Sete Aliaco, confirmando o PAB. Bravo Delta autorizado, alinhar e manter o disco 90. Azul 2724 decolado aos 17, controle Salvador 120 decimal 80. 120 decimal 8, azul 2724. 1994, desça 5 inscrições para 2 mil pés, ajustado 1099. Oi, na Broa de Duny, autorizado final do procedimento nessa pista da pista 10. Reporte o curso localizador. Contra de Salvador, azul 2734, decolou na Conde, passando 2500. Azul 2724, contratado na decolagem, sub mantenha nível de voo no 70, oi na Broa de Conde. Voa na Prode Conde, se possível, nível final 150. Gente, submantém a nível de voo 150, azul 2724. Ciente, 150, azul 2724. Deixa aguarde para início de